Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A música traz vários benefícios para os bebés. É com este tema que o Seixal Saudável dá início a 2013. Connosco temos em estúdio a presidente da Associação A Crescer, Carla Colasso, que vai responder a todas as questões de Sofia Loução do projeto Seixal Saudável. Cada vez mais estudos têm revelado que a música pode ajudar no desenvolvimento dos bebés. E por isso, para o Seixal Saudável de hoje, convidámos a Crescer para nos falar um pouco sobre este assunto. Mas antes de darmos início ao tema de hoje, pedi à Carla para nos falar primeiro um pouco sobre a vossa associação. A nossa associação está sediada aqui no Conselho do Seixal e nasceu para dar resposta a um conjunto de necessidades que o Conselho tinha relacionadas com a promoção de comportamentos saudáveis, principalmente junto dos jovens, mas neste nosso percurso de trabalho temos desenvolvido e alargado a nossa intervenção junto de outros públicos. Portanto, a nossa missão centra-se em desenvolver projetos e ou iniciativas que promovam comportamentos saudáveis. Porquê que sentiram necessidade de criar um projeto relacionado com música para bebés? A faixa etária dos bebés é uma faixa etária bastante interessante para nós, porque estamos no começo da vida e existem uma série de características e de intervenções que podem ser feitas desde os primeiros anos de vida, neste caso desde os primeiros meses de vida. E neste sentido, fez-nos todo o sentido criar uma intervenção que começasse desde muito cedo. Como é de conhecimento geral, a música tem muitos benefícios e também o tem junto dos bebés. No caso específico da nossa intervenção, ela é um pouco mais abrangente do que só especificamente a música para bebés, uma vez que aquilo que nós fazemos é desenvolver sessões de exploração lúdica para pais e bebés, onde o tema da música está incluído, e neste sentido, pretendemos assim dar resposta a esta necessidade desde cedo, com ferramentas muito simples, estimular o desenvolvimento dos bebés. E que benefícios traz a música para o desenvolvimento dos bebés? A música tem uma série de benefícios, mas assim o principal e que acaba por resumir um bocadinho os benefícios todos é o facto de estimular o desenvolvimento de várias áreas cerebrais. E isto é extremamente importante quando estamos a pensar nos primeiros meses de vida. Competências mais específicas ligadas à utilização da música enquanto estímulo estão ligadas à capacidade de escuta ativa, que é extremamente importante e vai ser muito importante nos anos futuros para o relacionamento interpessoal. Falaremos também da coordenação. A música auxilia nesta questão relacionada com conseguir coordenar os meus movimentos em função do exterior e também contribui muito para o estabelecimento de relações afetivas. Quanto à escolha das músicas, esta deve recair em música criada especificamente para bebés ou, por exemplo, podemos pôr um bebé a ouvir música clássica? Isto depois depende um bocadinho das vertentes teóricas e depende muito de várias perspectivas. No entanto, do nosso ponto de vista, o que torna a experiência do bebê rica é a diversidade. Portanto, é extremamente importante diversificar aquilo a que o bebê é exposto. Obviamente que temos de dar atenção ao nosso bebê, porque os bebés não são todos iguais, e perceber aquilo que é para ele mais agradável, porque o objetivo é criar-lhe um momento agradável, e perceber também no momento do dia qual é que será a música mais adequada. Obviamente que se queremos que uma criança durma bem, não o vamos estimular com uma música ativa, porque isso vai, consequentemente, fazer com que ele não fique calmo. Se, contrariamente a isso, se pretende criar um momento mais ativo, aí sim escolher uma música mais ritmada, mais alegre. Tentar diversificar esta oferta ao bebê, mas terem atenção que existem ritmos que podem ser excessivamente acelerados. E uma vez que a música também está muito ligada com a ativação do nosso ritmo cardíaco, por exemplo, não é? Vamos ter em atenção também não exagerar na estimulação que damos aos nossos bebés. Então, por exemplo, é vantajoso adormecer um bebê ao som de uma música calma? Poderá ser, dependerá sempre da criança. Muito importante nesta questão é o facto de poderá adormecer a ouvir determinada música, relaxante, mas é muito importante que mal adormeça a música seja desligada, uma vez que as funções cerebrais continuam ativas e continuarão sempre a receber estímulos e o sono não será profundo. Portanto, o ideal é poderá adormecer a ouvir música, não com muita regularidade, para que isto não fique ligado excessivamente à forma do bebê conseguir adormecer e depois, não tendo o estímulo, não o conseguir fazer, portanto, mas uma vez que o bebê esteja mais agitado, poderá ouvir então música para se acalmar e depois então, mal adormeça, desligar a música. Para mais informações sobre a Crescer e sobre este vosso projeto, como é que vos podemos contactar? Podem-nos contactar através do nosso e-mail, que posso revelar, que é a.crescer@sapo.pt, e muito brevemente, já em janeiro, teremos um site para divulgar toda a nossa intervenção, e, nomeadamente, também este projeto. Ficam então os contactos da Associação A Crescer para quem estiver interessado em saber mais sobre o projeto de música para bebés. O Seixal Saudável fica hoje por aqui. Regressamos na próxima semana para falar sobre a Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.